Yeah. F.K Music, Revolução Sonora. Vejo os cara na saia, passa os papo que é massa, deixo pra lá o paia. Fortalecendo a quebrada, tá inteirado, man. Aqui é meu lugar, tem que ralar um bocado pra poder chegar. E nisso eu vejo muito o que não presta aqui. Injustiça por aqui, o bicho pega sim. Mas também tem aqui o que é massa, fi. Diversão na quebrada, e teste os menininhos. De bike na pelada, logo ali no campinho. Tem açaí, tem pra tomar, relaxar na sombra, man. Passear pelo lar, se desviando das onças, hein. O mato mexeu ali, o vento mudou o clima. O solão aqui esquentou no rio, um banho combina. Fica massa na rima, nesse momento bacana. Venda folia, até lembro de quando eu era criança. Massa demais, pode crer, eternizadas paradas. Curti um pouco a vida, eu sei que não pega nada. Ainda mais quando você está certo na fita. De que Jesus é quem guia, o caminho que trilha. E assim me sinto bem e me faz viver mais. Pros meus filhos e família, eu só peço a paz. Se ligou no esquema, chega aí, neguinho. Faço assim pra mim, e deixa assim pra ti. E deixa assim pra ti. Não vou parar, difícil, eu sei que é. A luta não para, mas eu vou na fé. Tem dia difícil, sim. Como pode? A guerra tá aí, mas tô cada vez mais forte. Não vou parar, difícil, eu sei que é. A luta não para, mas eu vou na fé. Tem dia difícil, sim. Como pode? A guerra tá aí, mas tô cada vez mais forte. Então chapa, sente a parada também. É não chapa, assim nós vai mais além. E aí chapa, quero ver você também aqui. Se ligou chapa, isso tem que ser até o fim. Conhecer pra entender, pra buscar e trazer o que sempre esteve à sua espera. E a certeza é vencer. Tá inteirado, neguinho, pelas áreas tô aqui. Melhor que seja assim, Deus no comando, né, fi? E nisso os caras se ligam e entende a ideia. Passando os papos que é firme dentro do gueto. Naquela, no mesmo lance, sem manja, longe do pai, sacou? Nós vamos mesmo é meter bronca e não tô só no bagulho jogador. Acho que já percebeu, não vou parar só porque muitos nem sabem o que deu. E na real vou vencer, isso é de coração. A pulsação aqui é forte, rápido, puro na zaia, né, man? E cada vez tá mais forte, yeah. E cada vez tá mais forte, E cada vez tá mais forte. Seguro. Não vou parar, difícil, eu sei que é. A luta não para, mas eu vou na fé. Tem dia difícil, sim. Como pode? A guerra tá aí, mas tô cada vez mais forte. Não vou parar, difícil, eu sei que é. A luta não para, mas eu vou na fé. Tem dia difícil, sim. Como pode? A guerra tá aí, mas tô cada vez mais forte.